Sufoco nós não passa mais. E quando a grana cai, a primeira coisa que eu faço é encher a geladeira. E ainda sobra pra besteira. Só ando bem trajado na fragrância, cheio de lobo na carteira. Bolo outra bomba que me deixa tranquilinho. Boto o som que estrala pra ficar tudo bonzinho. Fiz tudo que pude pra sair da lama e pra tirar meus manos dessa ilusão. Minha mãe tá bem, e claro, com saúde. Tô no corre sem descanso pra te dar mansão. E os menor da quebrada tão crescendo justo, sabendo que é certo, isso chega da emoção. Sou primeiro de onde eu moro a conquistar isso tudo. Bico acha inútil, outro acha inspiração. Bolo outra bomba que me deixa tranquilinho. Bota o som que estrala pra ficar tudo bonzinho. Tranquilinho, bota o som que estrala pra ficar tudo bonzinho. Nós tá com uma moral, nem sempre foi assim. Eu lembro quando era moleque, a praia era mil grau. Bermuda e Havaiana, na orla Juliette, tirando uma onda mesmo passando por perrengue. Mas deixa pra lá, o nosso foco sempre é na frente. Mas se pá, vou desfocar, pusei na lurinha da frente. Meio bandidinha, gostei da sua marquinha. Pela cara de pátio, ela curte sentar pros cria. Eu vim da Baixada Santista, onde o estado dá esmole. Se não quiser roubar, seja bom jogando bola. Pouca opção pra matar, nossa forma era cantar, traficar e trampa no quiosque, tiração. Era hoje sou inspiração. E pras pátio, pai da tropa que te deixa forte. Quem era pobre hoje bancou combo e dose. DJ que bucana, red suco e siroque. Só de gato, nós tá mec, click, clack, nós tá chefe. Caissara faz a chuca, descer pra dar pros moleques. Sem camisa, tá mó black, na orelha, tá o back. Bermudinha jogada, nas turistas ela cheque. É que no pescoço é 18 quilates, o que nós come é 18 quilates. Nós é o certo pura malandragem, e reconhece quem é de verdade. E não aceita croco de laje, croco bordado é a nossa veste. Elas falam quem é os mais chave, tanto que é o mais bravo do trap. Bolo outra bomba que me deixa tranquilinho. Bota o som que estrala pra ficar tudo bonzinho. Bolo outra bomba que me deixa tranquilinho. Bota o som que estrala pra ficar tudo bonzinho. Praia era mil graus.